não passa de mim, corre que passará. Não gosta de mim, morre que passa. Fica aí gastando seu veneno à toa, enquanto eu danço de boa na praça. Não gosta de mim, morre que passa. Sua inveja não me alcança, porque eu sou feliz de graça. Eu já cansei de dar moral pra quem só sabe criticar. Se minha alegria te faz mal, problema seu, não vou parar. Eu sigo leve no compasso, rodando a saia no salão. Eu não carrego ódio no braço, meu coração é um violão. Eu já cansei, eu já não gosto de mim, morre que passa. Fica aí gastando seu veneno à toa, enquanto eu danço de boa na praça. Não gosta de mim, morre que passa. Sua inveja não me alcança, porque eu sou feliz de graça. Eu não tenho culpa de sorrir quando você quer me ver chorar. Sou protegido por um axé que não tem mal que vá quebrar. Eu quero mais é ser feliz, e se o meu brilho te incomoda, eu só lamento, é isso aí. Saque seu rumo e vaza agora. Não gosta de mim, morre que passa. Fica aí gastando seu veneno à toa, enquanto eu danço de boa na praça. Não gosta de mim, morre que passa. Sua inveja não me alcança, porque eu sou feliz de graça. Eu não tenho culpa de sorrir quando você quer me ver chorar. Sou protegido por um axé que não tem mal que vá quebrar. Eu quero mais é ser feliz, e se o meu brilho te incomoda, eu só lamento, é isso aí. Segue seu rumo e vaza agora. E pode falar, pode espernear, que eu não vou parar de cantar. Sou luz que não apaga, sou chama que não se apaga. Não gosta de mim, morre que passa.